网络的。 Nós aí no ar, só no respeito, vem mais respeito, é nós que tá fortalecendo a estrutura, vagabundo é quem tá aqui na missão, só quem é, vai, sente o baque, sem treinar, sem moscar, vai, vai que vai, tem mais adiante pra prosseguir na paz, com caneta e papel, viajei no pensamento, registrando só verdade, no compasso eu tô dentro e não lamento de ser, de estar onde estou, muito bem acompanhado, é nessa rima que eu vou e viajei nesse trem, atrás da solução, só quem é tem o pique de ser sangue bom, por que não? Hoje eu sei que tem muita pilantragem, tiro só e tô de boa, de rolê no Voyage, a vontade só porque eu não devo nada, na pura com quem tá, ser feliz é minha cara, merece vai a pilantragem, a chinelagem, respeita pra quem tem, já dizia sabotagem, o guerreiro tá vivo, na mensagem nos discos, pra isso que eu ligo, ser real no que sinto, gastei a sola do sapato atrás de correria, piripaque, tic-tac, do jeito que queria, na batida pesada, melodia da viola, olha pra frente negão, desse jeito a banda toca. Eu não preciso de muito pra fazer a rima louca, pra cantar a vida louca, pra viver a vida. Cidade, de cada rolê eu vi os que colou na humildade. Me ajudou de verdade, acreditou nisso aqui, dando estrutura e apoio pra gurizada seguir. Na moral vejo que o mapa por aí, não paro pra refletir o porquê de tudo isso aqui. O porquê de cada canção, motivo ou razão, segue na mesma aquela, cada qual sua função. Tá faltando união, atividade inteligente, abrir a mente e expor, ideia certa e consciente. Aquela que eternize nos quatro cantos, ecoa, retrata o verso falado de pessoa em pessoa, desperta as almas em crise, desvirtualize o real sentimento que ainda existe. A resposta, a solução pra todos os nossos problemas, tá nos olhos de quem não quer ver, cumprindo é certeza. Quantas mais se perderam, arrasadas no tempo, quantas palavras jogadas ao vento, eu lamento. Ironias do tempo, identidades ocultas, a triste vida de quem nasceu no berço das ruas. Então, encontrei minha paz bem ali, não importa o que falo e o que penso de mim, porque na batida pesada, na melodia da viola, olha pra frente, negão, desse jeito a banda toca. Eu não preciso de muito pra fazer a rima louca, pra cantar a vida louca, pra viver a vida. Vida louca. Eu não preciso de muito pra fazer a rima louca, pra cantar a vida louca, pra viver a vida. Vida louca. Pra viver a vida, pra cantar a vida louca. Eu não preciso de muito, não. Eu não preciso de muito. Vida louca.